doce paz, paz, doce paz, paz, doce paz, paz, doce paz, transborda em meu coração. Santo Espírito, derrama tua unção. Paz de espírito, posso sentir. Paz, doce paz, paz.